olhando alguns versos, eu tento encontrar um caminho, uma verdade, aqui nessa cidade ou em qualquer lugar. Caminho no segundo até o fim do mundo, tentando encontrar. O mar é só saudade, em plena tempestade, te vejo mergulhar nas ondas.